Todo esse raciocínio definiu a sentença. Todo esse domínio que causou as diferenças. Eu me iludi por causa dos meus pais. Eu corri atrás, eu queria paz. Todo esse domínio definiu a sentença. Todo esse domínio que causou as diferenças. Eu me iludi por causa dos meus pais. Eu corri atrás, eu queria paz, paz. Talvez eu ligue hoje, ah meu Deus, que bom se fosse só ela. Só penso nela, porque só penso nela. Os momentos foram tão poucos, mas lembranças extensivas. Porque não a tentativa da cura é de uma ferida. Necessito de um remédio, seu beijo me tira o tédio. Se ela não conhecesse, pensaria que era assédio. No ouvido lembro o suspiro e vontade de mais um giro, olhar que paralisa, inquieta e me tira o brilho. Assim prossigo, registrado os momentos nossos com ela. Penso se devo com ela, penso se posso. Se posso, te tira a roupa com jeito, usa a carícia com tempo. Te deixo louca com a boca, mostra a malícia. O que que é isso? É compromisso? É mais que isso. Hoje ela já me faz pensar no que seria mais propício pra esse vício. Quero estar perto, mas não sei se é certo. Prefiro manter a calma, mostrar-me tanto discreto. Te vejo depois ou logo mais tarde numa qualquer que feitiço. Envolve o homem mais que o charme de uma mulher. Menina, mulher, o que tu quer? Aonde quer chegar? Ou por o retorno ou aprender a amar? Hoje eu entendo, eu vejo, eu sinto a convicção. Mesmo sem silêncio, escuto aonde aponto o coração. E assim prossigo, registrado os momentos nossos com ela. Penso se devo com ela, penso se posso. Eu não consigo demonstrar amor que eu tenho por dentro, devido a problemas que eu lido e nunca enfrento. Acabo sofrendo por causa dela, aquela com quem eu quero construir. Sei lá, não minto, nem visto, pratico e sigo meu instinto. Tipo, eu te pego forte devagarinho. Primeiro beijo abraçado, safado, mas com carinho. Faço sentir arrepio, suspiro, tá quase nua. Continua, sou toda sua. Um dia perfeito, não sei porque parei. Tá certo que ela tá certa, mas nem penso em casamento. O que importa é o que eu sinto por dentro. Isso daí é sentimento. Eu sentado na cama, olho pra ela. Poesia com fórmula, perfumes de rosas. Calor que desfoca, imagem bela. Feminista que me deixa perplexo. Com intenções e anexos, vamos pro round 2 de um sexo. Ela tem formas perfeitas como uma fruta. Conhece até posições de Kama Sutra. Garota que transborda conhecimento. Mulher inocente, em ritmo lento. Em ritmo lento.